はい。 Alvorada, o Tantri 520, precisa de informação aqui, autorização Aracaju. Tantri 520 Aracaju, nível 190. Autorizada, colapso de um zero, curva esquerda, saída da Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5466. 3520, mais autorizada nível 190 para Aracaju, decola da 111 com a primeira curva direita, no, à esquerda, no PC da saída Puca, transição Caju. Aciona 5466, controle 120.8, tanto 3520. Reporta Puxo. Reportará para Puxo no 04 da 3530. Tá 3520 para posicionar no 04. Autorizado, respeito, sinal, táxi 3520.